Prepare-se. Prepare-se. O Tom Wagner pediu. E a partir de agora você literalmente vai fazer uma viagem. Hilux Pancadão do Tom Wagner. Edição Dance. Versão Dance. Pra você entrar no clima e curtir somente as melhores. Você vai dançar muito mais agora. Você está com a Hilux Pancadão. Passar bens, bebê.